Pastor, bom dia, Tango. Tango, Mike Fox na posição 12. Prossiga. Na posição 12, solicita autorização de rebote para o Fing número 4, já contactado com a Intraero. Remota 12 para o Fing 04, autorizado. Positivo, grato. Então, Mike. Foi.